Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro, estou aqui com o Giovanni. Bom, o nosso querido Gabriel hoje não pôde estar presente aqui nesse bate-papo, né? Mas ele desejou um bom podcast para nós aqui, né? Ele que ainda não assistiu o segundo filme, ele comentou, né? Disse que tá louco para assistir também. Mas no próximo episódio ele tá aqui com a gente. Hoje estou recebendo dois convidados muito bacanas que já participaram em outros episódios, né, gente? Estou recebendo primeiramente o professor André. Salve, salve, pessoal, esperando a voz do exterior. Agora eu tô recebendo um convidado aqui que, olha, ele tem um apelido que eu não sei se eu vou ser cancelado, né? Mas o nome dele é Gustavo, mas todo mundo conhece ele como Negão. Fala aí, Negão. Tudo bom? Boa noite, Jake. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Satisfação imensa aí estar com vocês. E vamos aí, né, para mais uma hora de conversa aí, falando sobre o filme, sobre o livro. E só agradecer essa oportunidade. A gente que agradece. Eu vou começar com você perguntando para ti. Como é que foi para você? Você começou primeiramente lendo os livros ou viu o filme primeiramente, Gustavo? Boa noite. Então, na verdade, o Duna foi uma história meio assim. Eu assisti o primeiro filme de 1984, que é do diretor David Lean. Eu tava fazendo uma maratona sobre esse diretor, daí eu vi que ele fez esse filme, que não é considerado muito bom, assim. Ele mesmo, não Ali é? eu acho que na época, assim, ninguém gostou do filme, e o David Lean é um baita de diretor. Aí eu assisti esse filme, assim, e nem dei tanta importância, assim. Aí quando que saiu o remake, daí eu já fiquei um pouco mais empolgado, né? Daí já pesquisei um pouco mais, assim, da história, né? E daí depois que eu assisti o segundo filme, daí eu decidi comprar os livros aqui. Daí eu comprei a primeira parte da trilogia do Duna. Aí pelo menos com uma certa bagagem. Eu já tô esperando o terceiro filme já, vou ser bem sincero pra você. E quantos livros? Você falou que são três livros, o Duna, é isso? É, na verdade são seis. Tem os três primeiros aqui da trilogia. Aí se eu não me engano, a outra parte da trilogia já é outros personagens. Eu vou ler primeiro esses três aí da saga do Paul, daí depois quando terminar, eu compro os outros três pra fechar a saga. Bacana, eu comprei o primeiro livro, né? Na verdade, ganhei de presente o primeiro livro, tava em promoção na Livraria Curitiba, né? E fui presenteado aí, eu comecei a ler. Só que, claro, é um livro bem grande e tudo mais, né? Então ainda vai demorar um tempinho para eu realmente ler o livro. Ah, mas eu gostei muito dos dois filmes, né? O pessoal falou muito mal do primeiro filme. Eu lembro que ainda levei o meu pai no cinema, acho que foi o primeiro filme pós-pandemia que ele assistiu. E eu lembro que ele ficou muito pé da vida porque ele achou o filme muito parado. Meu pai gosta muito de filme de ação e tal, né? E aí ele viu aquilo lá, ele achou assim, pô, não entendi nada, tal, só ação no final. Só que o que o primeiro não entregou de ação, o segundo entregou totalmente, né? O que você Cara, eu. Assim, eu sempre brinco, né? Falo que se você gosta de cinema, você tem a obrigação de gostar de Duna. Mas, cara, eu entendo quem fala que não gostou do primeiro, porque realmente ele é basicamente um filme conceito, entre aspas, né? Ele entra lá pra apresentar quem são, onde eles estão e o que eles fazem. E é bem isso mesmo. Eu lembro de. No cinema, no Duna Parte 2, o Duna Parte 1 só fui conseguir ver na reexibição dele, né? Na época eu não consegui. Por outros motivos, eu acabei não conseguindo ir no cinema. E no Parte 2, ele acontece tanta coisa que eu fiquei com a impressão que o filme era maior do que as 2 horas e pouco que ele tem ali. Eu saí com a sensação de, tipo, pô, um filme de 5 horas, de tanta coisa que acontece. Eu sei, assim, eu até entendi algumas coisas, só que realmente eu fiquei muito perdido. E assim, é um filme que me lembrou, assim, o pessoal até tava falando, ah, O Senhor dos Anéis, só que no deserto. E assim, O Senhor dos Anéis, pra mim, ele tinha muito mais ação e tal. E no começo do filme ficou aquele clima mesmo, né? E de não acontecer nada, e no final do filme daí aquela batalha e tudo mais. E aí acaba o filme naquela parte que ele vai pro deserto, aí encontra a atriz que faz a Zendaya lá e tudo mais, né? E assim, eu lembro que foi bem na época do filme do Homem-Aranha, então tava em ascensão aquela atriz e tudo mais, e por bem e por mal, ela trouxe um público pro filme, né? E aí, agora, quando lançou o segundo filme, ele veio com um impacto muito grande, porque para mim ele foi muito melhor que o primeiro, assim, ele foi muito mais bacana de assistir. Ele era aquele filme que, pô, aquela questão dos vermes, a gente teve mais destaque nesse segundo filme, que foi muito legal, assim, né? E ele tem um roteiro muito profundo ali e tal, ele acaba mexendo com você. Ele tem, parece que espécie, você consegue fazer várias analogias ali, né? Até com o nosso contexto atual, assim, e é bem interessante esse filme, né? E eu queria saber de você, professor André, o que que te levou a assistir o Duna? Então, Eu já conheci a fama da versão super mítica do Jodorowsky, que era para ser uma coisa gigantescamente incrível, e depois deu na versão do David Lynch, só que eu nunca vi a versão. Daí quando saiu o filme, vi o filme, achei muito interessante, e como já tinha toda a pessoa falando que o filme é muito parado, o livro é muito melhor, fui lá, peguei, li os três primeiros, li os outros três, daí agora tô vendo a parte 2. Então assim, eu fiquei muito interessado ali justamente pela mítica do livro do Duna, porque assim, o livro ele é gigantesco, mas a primeira metade do livro é lenta, é a apresentação do ambiente, discussão planetária, discussão de clima. Se eu não me engano, até ele é um dos primeiros livros que o pessoal comenta muito, que é literatura ecológica, preservação ali do momento. E cara, quando eu tava lendo o livro e eu lembrava das partes do filme, assim, era muito legal. Então isso deu um tchan muito grande. Agora aconteceu parte 2, para ver ali o encerramento da história e o gancho que ele deixa, sensacional. E você, Gustavo, que tá lendo o... Você que teve a oportunidade de comprar os livros, assim, na verdade o livro do Duna é muito antigo, né? Acho que, se não me falha a memória, 1960, né? O primeiro livro foi lançado. É isso, mais ou menos? Isso. Foi um ano antes do Frank Herbert morrer. Eu comecei a ler o livro antes de ontem, né? Ontem, foi o dia que chegou, né? Na página 40, né? Uhum. Tem muitos detalhes, assim, como o professor falou, né? Também, tô lendo, assim, tá bem... a apresentação de personagens, também tem aquele vocabulário que eles usam lá no planeta deles. Mas eu vou terminar. E eu me empolguei bastante, né? Depois de ver o primeiro filme. Que eu fui assistir o segundo filme do Duna, eu queria ir com uma bagagem a mais. Daí eu descobri que tem uma série do Duna de 2000. Não sei se vocês chegaram a assistir. Pelo Sci-Fi. Tem 4 episódios. Tem até disponível no YouTube. Aí assistiu Sobrenatural, né? Tipo, dá pra perceber que é um orçamento meio baixo. Eu vi uns clipezinhos dela. Aí eu assisti essa série, assim, pra ter um pouco mais de bagagem e aproveitando também, tem uma série dos filhos do Duna, que é do terceiro livro, e é até com o ator James McAvoy, que é do Professor Xavier do X-Men Marvel. Cara, essa eu não sabia. Eu sabia que tem o filme do Duna de 1984 e agora os dois, mas as séries realmente eu não fazia nem ideia que tinha série do Duna. Fui pesquisando, assim, pra assistir, daí tem disponível no YouTube completo, quem quiser assistir lá, já pra preparar um gancho, assim, pro terceiro filme, ou pra ter uma opinião também diferente, assim, sobre o filme da série. Aconselho aí lá no... Bacana, legal. Depois eu vou pesquisar ali no YouTube pra dar uma olhada, porque eu realmente fiquei interessado agora. Seja bem-vindo, Felipe. Como é que você tá? Tudo bem? Opa, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Seja bem-vindo. Como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo? Opa, tudo beleza. Acabei de chegar de Ponta Grossa. Chegou de Ponta Grossa e já embarcou na nave de mito. Exatamente. Exatamente. Então, já para começar contigo, já que você entrou, como é que você conheceu a franquia Duna? Conta pra gente. Bom, Duna, eu sempre vi na locadora. Sempre vi na locadora, assim, aqueles filmes dos anos 80, né? Aquele filme dos anos 80, o Sting, né? Só que eu nunca tinha assistido. Assisti agora o novo, né? Agora não, há alguns anos atrás, né? Achei bem bacana, mas assim, confesso que eu fico por fora de toda a lore da história, né? Você assistiu os dois filmes? Não, assisti só o primeiro, e assim, e tem muita coisa que pra mim, assim, fala assim, pô, mas como que aconteceu, né? Bom, só um cara entrou lá dentro e liberou o espaço aéreo pra o pessoal entrar lá e matar todo mundo, porque sistema de segurança... Pois é, essa foi uma dúvida que eu tive também no primeiro filme, quando aconteceu. Eu falei, mas como assim aconteceu? Eles simplesmente pegaram e atacaram, né? Como é que foi isso, Giovanni? Você que assistiu duas vezes o Duna, como é que você tem alguma... Você consegue fazer alguma analogia em relação a isso, esse ataque do primeiro... Não, melhor... Você consegue salvar esse poder? Melhor dizer, é verdade. É porque, assim, o que mostra ali é o cara entrando digamos, no cérebro, né? Porque o médico era de confiança do bigode grosso, digamos assim. Mas, obviamente, não foi só ele, né? Vai ter uma operação gigante, né? Tanto que eles já estavam infiltrados lá no mundo, lá, os Harkonnens. Que ativamente eles não deixam, né? Mas eles vão mostrar no segundo filme como é que entraram ou, tipo... Não, o segundo filme... O segundo filme, ele é literalmente dando para o primeiro. É dali para frente. Mas não explica por que um sistema de segurança planetário pode ser invadido por uma pessoa só. Porque assim, a defesa foi destruída na base do soco, digamos assim, né? Porque assim, o que para mim mais pega é como é que só um cara entra dentro do lugar e assim, pô, que porra de sistema de segurança é esse? Até pra eu entrar no Facebook, eu tenho que, às vezes, se eu sou digital assim errado, eu tenho que falar assim, ah, o que que eu sou? Eu esqueci minha senha. Não, mas é não, porque... Não. Aí o sistema de defesa planetário, entra um cara ali e fala assim, não, eu peguei, eu lancei um dardinho no outro, e desbloqueei a porra das defesas do planeta. Ah, mas não é que os caras... suspensão de crença, suspensão... E foi explicado, na verdade. Tem uma explicação que é da mitologia do Duna, tá? Que antes dos eventos do Duna, ocorre lá a Jihad Butleriana, que é todos os equipamentos eletrônicos, inteligência artificial, alta tecnologia, é abolido. E fica tudo dedicado a técnicas mentais de super programação mental. Não, mas isso é no livro, né? Isso daí tudo tá... É explicado no livro e ele comenta rapidinho. Porque é, o Dargo é o livro. Médico Suki. Ele é uma ordem que eles têm uma programação mental que eles não podem trair de jeito nenhum. É, mas você quer dizer, isso é o livro, né? Eu não lembro o livro. No filme fala, porque no final tem lá quando o médico aparece e fala: ó, eu traí a minha ordem, eu traí minha programação pra salvar a minha mulher. E o cara fala: ah, então, ó, eu matei a sua mulher. Daí que depois ele vai lá e planta o. O dente é venenoso no... Mas você tem que realmente, falta explicação, porque assim, realmente eu traí minha mulher. Pô, mas peraí, você traiu sua mulher como? Você ficou com a tua vizinha? Ou... Não, ele traiu a ordem dele pra salvar a mulher. Mas assim, você vê que falta essa informação pra gente que só viu o filme. É a mesma coisa que falar assim, por que Sauron fez o anel? Ele era o... Bom, eu não lembro de ter visto isso no filme. Na hora que ele vai lá e instala no pai do povo o dente lá com o veneno, ele explica, ó, Matei, eu tô traindo você porque eu quero salvar minha mulher que tá com Sarkonnen, e ó, pra você poder se vingar, tá aqui esse dente envenenado, faça um bom uso. Mas ainda assim, falta... É que uma outra coisa que a gente também tem que lembrar é que os Harkonnens, eles estavam lá, a defesa do planeta, ela não é nova, ela já estava lá com os Harkonnens e continuou com os Atreides, né? Então ele só precisava de uma vulnerabilidade para entrar, ele não precisava barrar tudo, digamos assim, porque os caras já sabiam como operar. Ah, mas pelo amor de Deus, vamos lá, eu sou um país, eu sou uma defesa planetária, sou chamado para assumir um novo planeta, e eu não faço uma verificação, Pô, quando você pega um novo computador, você já faz uma varredura de... Se você compra um notebook usado, você não faz uma varredura de vírus e de alguma coisa que já tenha tido acontecido. Ah, mas eles fazem, até tanto. Tem uma cena lá que eles falam sobre a condição dos equipamentos deixados pelos Harkonnens lá no mundo. Não, mas só que, isso é que é aquelas... Uma condição sobre os equipamentos. Mas ainda assim, eles pegam e deixam esse vaza. Não, mas tem como o cara colocar o planeta inteiro no tempo do filme ali. Bom, mas assim, esse é o planeta deles. É como funciona. Desculpa, agora como é que eu vou falar? É a substituição de governos, né? Primeiro, assim, você vai pegar e entrar dentro de uma empresa. Vamos lá. Você é um empresário. Vai comprar uma nova empresa. Primeira coisa que você tem que fazer é um rateio do que está acontecendo nessa empresa. Você vai contratar uma consultoria para verificar se como eu tô fazendo ou não. Eu vou entrar nessa empresa porque essa empresa é puta. E pior que assim, eles já sabiam que a empresa era uma merda. Aí eles vão simplesmente vão. Não, mas... É meio difícil. É o problema de pegar e botar um livro gigantesco nem mesmo que sejam dois filmes. Exato. Né? Essa parte aqui sobre a organização do Império e a questão da guilda, que foi, nem aparece, mas é muito importante por causa disso, porque explica esses problemas, né? Essa questão aí sobre como que é a dinâmica dentro do Império e como que é feito a questão de controle. Porque mesmo a defesa planetária não está na mão da casa dona do planeta, está na mão da guilda, que é um outro rolê, que daí é uma outra parte que compõe todo... O conselho ali, que dentro do livro tem bastante explicação sobre isso, mas que o Villeneuve cortou para focar no, na porradaria. E também tem aquela história que a Arrakis é um planeta que ele é cedido, né? Ele não é como se tivesse um dono. O dono dele é o imperador, né? Daí, tipo, você não espera que alguém vai atacar o planeta do imperador. Então também tem um quesinho nisso também. Mas o cara já esperava, né? Quando ele foi, ele já sabia que podia acontecer alguma coisa, né? Ah, mas não sabia como, né? E aquela questão, porque o cara achou estranho, né? Tipo, o movimento do imperador. Porque o Duna, a gente também tem que lembrar que ele é muito jogado à política, né? Então, naquele momento, ele tava achando que o risco dele era de capital político, e não de capital de sobrevivência, digamos assim. Ah, mas, ei, pelo amor de Deus, hein? Ele já sabia que tava indo num planeta que do pessoal que já não gostava dele, o próprio imperador já não gostava dele, aí, assim, ele vai nesse planeta, pô. Se o cara fosse inteligente, ele já deveria saber, né? Aí é aquela questão, são questões não abordadas, né? Não no filme, né? Talvez no livro explique melhor, né? É que do jeito como ocorreu essa traição toda, foi justamente o que ninguém esperava, porque eles estavam preparados para que ia ter uma invasão dos Harkonnen. A defesa planetária estava ali, as tropas lá dos Atreides estavam preparadas para um ataque militar direto. Ser feito uma traição por dentro, que liberou ali todo aquele a defesa, isso daí que não era esperado. Ah, mas porque... pelo amor de Deus, hein? Mas você vê é bobo isso? É bobo. Primeiro você tem que pensar na traição interna. Até poderia o chefão já saber da traição interna. Deve ser um cara um líder planetário. Pega e fala, pô, não, eu vou deixar aqui uma entrada para um cara entrar e liberar todos. Pô. Até hoje, para você não soltar uma bomba nuclear, são pelo menos três chaves. Isso que a gente tá aqui no planeta Terra, né? Aí lá neles, que eles são tão evoluídos, eles fazem uma merda, né? Gerada butleriana. Acaba com toda a tecnologia, a galera também acaba com esses pensamentos de backup. Uhum. A gente tem que ver uma coisa, né? Claro, o que o Felipe tá trazendo aqui é válido. Tem partes do filme que realmente foram mal explicadas. O meu pai, por exemplo, ele teve dificuldade. Meu pai que... Ele não tem, assim, a questão de ver muitos filmes assim, por exemplo. Meu pai gosta mais de filme de ação e tal. Então, quando ele pega esses filmes que tem que, por exemplo, prestar um pouco mais de atenção e entender um pouco mais o contexto, ele teve um pouco de dificuldade. O segundo filme... O Felipe, só uma pergunta. Podemos dar spoiler? Tranquilo? Não. Eu não assisti o segundo filme. Mas por isso que, assim, eu trago tanto exemplo. Porque, assim, hein, foi ridículo a traição. Quer dizer, como é que o pessoal tava todo dormindo na hora que o pessoal tava invadindo, pelo amor de Deus. É a porra do exército. Em Israel, se o pessoal começou a lançar mísseis, tá todo mundo acordado. Né? Assim, agora, numa defesa planetária, no planeta hostil. Você entende a minha minha suspensão de descrença caiu pra baixo? Não, E aí pra cima não existe. Sim. Não, eu entendo. Mas é que assim, a gente tem que lembrar que é filme. Você falou. Não, filme não precisa ser idiota, né? Sim. Tem algumas coisas que ficaram realmente mal explicadas. Mas assim... a gente pode falar sobre o segundo filme tranquilo, Felipe? Tipo, você não quer que não comente? Não, porque assim, posso ser sincero? Pode. O primeiro me decepcionou muito, hein? Cara, mas o segundo vai melhorar, isso pode ter certeza. O segundo filme é sensacional, eu gostei muito do segundo. Não, hein, eu achei muito cansativo. Talvez se eu tivesse lido o livro, teria sido melhor. Mas infelizmente eu acabei assistindo o filme. O segundo filme, eu te falo, pra mim ele é muito melhor que o primeiro. O que você acha, Gustavo? O segundo filme é melhor que o primeiro? O segundo filme eu gostei bastante, assim. O primeiro filme, conforme o pessoal falou, ele é bem parado, só que ele serve mais, assim, pra mostrar os personagens. Se você ver, assim, todo personagem tem sua importância, né? E, assim, o que eu fiquei indignado, assim, no primeiro filme também, uma que ele é bem parado, que ele é bem detalhista, e pra resumir, o cara sonha com a menina o filme inteiro, e no final do filme, quando encontra ela, o filme acaba, né? Mas foi o que o diretor Villeneuve falou, né? Vai deixar muita ponta, assim, pro segundo filme. E se você ver o segundo filme, assim, tipo, ele é totalmente diferente, já tem mais cenas envolventes, assim, explica mais coisas. E acho que foi uma sacada muito boa eles dividirem... o primeiro livro em dois filmes, né? Que geralmente o pessoal faz ao contrário, né? Deixa pro último livro, divide em duas partes. Mas assim, dá uma chance pro Duna 2 que vocês não vão se arrepender. Eu concordo com o Gustavo e eu vou fazer mais uma pergunta pro Gustavo. O que você achou dos vermes, tá? Curtiu os vermes lá? E eu achava, assim, na primeira parte, que eles poderiam ter uma cena mais longa, assim, na minha opinião, do primeiro filme, né? Mas assim, os efeitos do filme do Duna não tem o que falar, né? Tipo, não é à toa que eu acho que 4 Oscars, se eu não me engano, de efeitos especiais, mixagem de som, e os vermes do filme... Shakespeare Apaixonado também ganhou vários Oscars. Ah, também, né? Inclusive de melhor filme, né? Exato. E assim, pelos efeitos especiais, assim, por ser assim no deserto, Então, sobre os efeitos especiais, assim, o diretor trabalhou bastante, investiu bastante, né, nessa parte aí. E assim, como é um filme assim no deserto e tem essas cenas assim do verme de minhoca, então acho que teve que cortar alguma parte. Eu esperava mais, assim, uma cena mais longa, assim, sobre as minhocas de areia ali. E no livro, tipo, eles são, a capa já é a minhoca de areia, e deve ter um destaque a mais, assim, no livro, né? Acho que eu vou chegar naquela parte ainda. Exato, eu gostei muito, assim, achei que ficou muito legal, no segundo filme, principalmente, né, que destaca mais. Eu acho que é uma questão muito legal, assim, você vê tal, e assim, como o Gustavo comentou, né, o segundo filme, pra mim, foi muito superior ao primeiro, assim. Ele é mais legal de assistir, vamos colocar assim, né? Ele tem você consegue entender melhor, fazer várias colocações. É que o primeiro filme ele deixa muito nó, né? E o segundo filme ele vai desmanchando isso, você vai entendendo um pouco melhor toda aquela. Ah, eu posso ser sincero? Pode falar, Felipe. Bem, o primeiro filme ele não deixa nó. Ele é um filme top. É muito bonito, mas é um filme top, hein? Aparece lá o Khal Drogo, que morre de uma maneira esdrúxula. É tudo muito bonito, mas assim, tudo que acontece é meio idiota. É desde o momento de aceitar aí naquele planeta. Pô, a história do Artes não é ser a revolução. Aí eles já aceitam ir pra lá pra se fuder. Aí um cara entra numa defesa planetária, pelo amor de Deus, nenhuma loja do 99 você faz isso. Aí eu achei um filme meio bobo. Talvez o livro seja melhor, porque assim, explique mais coisas. Mas assim, a visão do Villeneuve aí, assim, a visão dele é muito bonita, mas a história é meio idiota. Eu confesso, o primeiro filme eu tô falando o que todo mundo não quer falar. Lógico, assim, é igual a obra de Senhor dos Anéis. Eu sou fã de Senhor dos Anéis, mas a série do Anéis do Poder é idiota. Sim, isso eu concordo. Isso eu aceito. Olha aí, o primeiro filme do Duna, ele é burro. Desculpa, mas assim, eu garanto que o livro não é. Assim, o livro gerou Star Wars. Foi através do Star Wars, do Duna, que o George Lucas desenvolveu o Star Wars. Então, assim, a importância do Duna é fantástica. Mas o filme, primeiro, assim, eu não sei assim, se é saudosismo, mas tipo, é igual falar assim, o final do Game of Thrones foi bom. Pô, não foi, cara. Mesmo que você, tipo, aquela resgate, falou assim, não, é bom porque é diferente. Não é bom. Não é bom, foi uma aposta. Não é porque tem uma imagem bonita que foi bom. Mas e você, Giovanni, o que você tem a falar sobre isso? Você acha assim que... Desculpa a minha opinião polêmica. Claro. Não, mas você tá aqui pra criar polêmica, né? Então, vamos lá, Giovanni, fala sobre o Godzilla. O que você achou do Godzilla? Pô, achei que o cara ia jogar polêmica pro meu lado, pô. Cara, eu vou te falar bem a verdade. Achei muito ruim, cara. Eu não gostei. Do que? Do último filme, cara. Não me assusta aquele Godzilla lá. Mudando um pouquinho dessa. Ah, eu achei legal as lutas, pelo menos. Acho que o roteiro fraco aqui, que aquele cara Luiz. Não, mas pera lá também, pô. Roteiro no Godzilla, pô. É tipo a mesma coisa que o roteiro no Pacific Rim. Bicho gigante. Qual que é o roteiro? O King Kong num gancho no outro macaco lá, pô. Exato. E o pessoal escapando do pisão. Tá lá pra ver bicho, não pra ver história, pô. Mas vamos lá. Quero o pessoal do Stranger Things fugindo do. Quero que eles sejam pisoteados. É, pô, eu paguei o ingresso pra isso. Mas vamos lá, voltando a falar sobre Duna, cara, você acha assim que o Paul Atreides ele pensa demais no primeiro filme, Giovanni? Não, é porque assim, uma coisa que é importante a gente botar em questão. O primeiro Duna, como a gente tá falando, que ele é um filme conceitual, né? Então, a importância dele era só mostrar o mundo, basicamente. Coisa que eu, particularmente, acho que se não fosse o Villeneuve, acho que não ia rolar, entendeu? Não ia conseguir gerar essa curiosidade pra ver o segundo. Que aí, realmente, começa a rolar a história. E aí, o Paul Wes Anderson conseguiria. Você não viu o que ele fez com o Resident Evil? Né? Não, o cara é tão bom em construção do mundo que ele conseguiu fazer um mundo diferente pra cada filme do Resident Evil. Exato. Pô, O primeiro começava lá na cidade, lá, daí do segundo, pô, a morte. É, esse vai ver o sexto vai ser na selva. Não, já, o Resident Evil já passou até no Mad Max, pô, do nada ele já voltou e foi de novo. É, uma adaptação do Resident Evil que não tá dando certo, né? A Netflix fez uma série aí que, pelo amor de Deus, acho que um cara que fez a série da Netflix nunca jogou Resident Evil. É muito ruim. Cara, isso. Filme também que. Ano retrasado, com orçamento assim, baixo e efeito muito ruim também. O Resident Evil tá desanimado assim. Não, né? Cara, tipo, a gente pega aqui o malho Paul W.C. Anderson, mas, cara, hoje, nesse momento aqui, agora, 2024, os Resident Evil do Paul W.C. Anderson são a melhor adaptação de Resident Evil pro cinema, até o presente momento. Exato. Por mais bizarro. Pra você ver como que a régua do negócio tá baixa. Com certeza. Foi isso que aconteceu. Mas... Era pra ter um filme em 75. Até o, como o doutor falou, né? O diretor Tovorowsky lá. Ele deu, graças a Deus, que o filme deu certo. Porque o Lynch era muito ruim. O Lynch era muito ruim. Ele assistiu a versão de 84 e ninguém gostou. E o Duro, assim, é que era uma produção, um orçamento muito alto, né? Pra fazer do jeito que eles fizeram, né? Villeneuve, ele só se concentrou nisso. Tanto que eu vi uma reportagem que o Villeneuve, ele entra no 007 pra focar no Duna. Puta que pariu, ele devia ter feito o próximo American Pie. É. Não, mas assim... Desculpa. Cara... E o pior, não, o pior que é engraçado, assim, porque se você for ver a maneira que ele dá as entrevistas falando, ele dá a entender que ele não fez o Duna por ser uma, como que fazer, um filme que o estúdio deu liberdade criativa pra ele, né? Porque se a gente for ver o filme lá do David Lynch, um dos principais problemas que ele sempre comenta é que, cara, tava toda hora o estúdio dando palpite. Ele não fala bem da própria obra dele, porque ele fala que basicamente a obra não foi dele, né? Não era aquilo que ele tinha em mente. Mas ele aceitou fazer, não aceitou? Não aceitou receber o dinheiro? Eu recebi o dinheiro, eu recebi os créditos. Não, mas agora não. Vai tomar no cu, cara, um filho da puta. Ah, mas aí. Não, mas é porque aí a intromissão de estúdio é um problema grave. Hein? Mas ele aceitou o dinheiro, não aceitou? Porque o cara, ele é dono do filme, né? Ele é dono da direção só. Exato, mas assim, tem muito diretor que não simplesmente fala assim, não, então eu não vou fazer. Se a liberdade criativa não for minha, eu não faço. Mas tem, como é que é o nome? Cara, os caras até tem um negócio desse que eles assinam com um nome diferente, esqueci agora qual que era. Eu lembro dessa parada aí. Era John Smith, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, John Smith. E aí o cara sendo tipo, esse filme que não é meu, eu só tava lá, basicamente. Mas assim, tipo, beleza, eu aceito receber o cachê, aceito colocar meu nome, aí o filme flopa, daí o cara... Não, mas é que é a porra do Snyder. Não, me libera mais 60 milhões, que agora eu vou lembrar um filme. Ah, não, mas é... Aí veio a merda, só mais demorado. O tal do Director's Cut aí é... Não, é porque daí, é que aí também é complicado, porque daí virou o engenheiro de obra pronta, né? Que daí o cara viu, a galera não gostou disso, gostou daquilo. Então, pô, basicamente o cara tem uma segunda chance, né? É meio que roubado esse negócio. Mas na questão do David Lynch lá também é complicado, né? Porque o cara não pode só pegar o boné dele e ir embora também, porque ele vai ter multa contratual e tal. Então, assim, não é só. Mas não é assim. A multa contratual acontece quando? Quando o. É que assim, como é que funciona o contrato? É, tipo assim, e existe quebra de contrato por divergência de visão. E isso já no meio da indústria já existe. Já existe, e isso até o próprio sindicato dos diretores, dos roteiristas, já são corroborados com isso. Quer dizer, se eu não posso pegar e ter a minha visão do filme, então eu posso sair e não é. Os caras continuam, porque assim, você acha que eles estão esperando, assim, não, eu vou agradar aquele o Zé lá que gosta de ler Duna lá de 1960. Eu vou fazer pra ele, porque eu amo ele. Não, eu vou fazer porque eu quero ganhar 70 milhões de dólares, porque eu quero comprar uma nova ilha e o meu iate tá precisando de uma manutenção. Vamos lá, vamos pensar. Aí é a tônica do mercado, né? Você não tem como fugir. Aí vai voltar tudo nesse sentido. O diretor tá fazendo isso, o estúdio tá fazendo por isso, né? É, mas assim, tipo, igual aquela questão de conflito de agenda. Conflito de agenda, hein? Quantas desculpas a gente já viu de ator falando assim, não, deu um conflito de agenda, não, hein? Ou não pagaram tanto quanto ele queria, e assim, a gente não vai imaginar que assim, igual o Will Smith falou assim que não ia participar do Django, porque, não, ele não quer fazer um papel de vingança do negro contra o branco. Não, simplesmente porque não pagaram o que ele queria receber. Aí, tipo, daí fica toda essa questão assim, nossa, ele é super bom, assim. Bonzinho, o cara tá se fudendo pra gente. É, ele quer receber o cachê dele em dia, né? Exato. Ele quer se autovalorizar, né? Exato. Pegar um exemplo aí, ó. É, a Jennifer Lawrence, ela fez o primeiro X-Men, pouca gente conhecia ela. Agora, depois do segundo filme, tipo, ela foi a mulher mais cara do mundo pra fazer filme, assim. O cachê dela é gigante. Hein? E então, ela é péssima. É, não sei que Hollywood viu nela, que tipo, ela ganhou 2 Oscars já, mas... Sabe o que Hollywood viu nela? Mais uma loirinha bonitinha. E hoje o Duna também é. Imagina a Zendaya, quanto é que deve ser o cachê dela. Ela vai fazer um filme agora. Nossa, e vai. A menina é feia do caralho. Nada a ver com o menino. A menina é feia do caralho. Ele destacou ali no Euforia. É, acho que provavelmente vai estar no Duna, parte 3 também. Mas qualquer filme assim que ela for fazer, é o cachê gigante. E se o pessoal não quer pagar o cachê dela, ela vai fazer o filme. Não, e... Ali que em 2020, o filme foi lançado em 2021, acho que se não me falha a memória, pós Homem-Aranha, de volta, o Homem-Aranha tava em ascensão, aquele filme do Homem-Aranha. Aí a galera, muita gente assistiu o filme por conta dela, né? Por quê? Não, porque quando foi lançado... Eu igual o Tom Holland, é feio. Não, mas quando foi lançado o primeiro... Se eu for ver a Zendaya e o Tom Holland, eu vejo um polaco batateiro lá no terminal do Guadalupe, igualzinho, até mais bonito. Mas assim, eles usaram também, ela foi também uma grande jogada pro primeiro filme, né? Agora o segundo filme, quando ele lançou, o pessoal já tava bem, ele tava super muito bem avaliado. Mas o primeiro filme eu lembro que ela usou, também eles, tipo assim, eles pegaram, falaram, ah, vai ter a Zendaya no filme e tal. Aí teve muita gente que foi assistir por influência do Homem-Aranha naquela época, né? Mas e você, André? O que, que você achou lá dos vermes no filme do Duna? Você curtiu? O que, que você achou? Você achou que ficou legal as cenas? Cara, eu gostei bastante, tanto na parte 1 quanto na parte 2. Sim, o visual das minhocas gigantes, muito legal. Dá muito a impressão da leitura também. Eles falam muito da escala monumental dos bichos, da força que eles têm. Do jeito que eles usam pra guiar ali, que é pegando uns ganchos, indo navegando com eles, tipo uma carroça. Cara, eu gostei. Só faltou um único detalhe que sempre falam muito no livro, e aquilo ali sempre ficou na minha cabeça, e que quando eu fui ver os filmes, me decepcionou. Porque quando fala que ele abre a boca, dá pra ver o fogo dele de dentro saindo. Todo mundo fala no filme, nos livros, quando tem um desses bichos gigantes, o ar fica muito mais quente, porque eles soltam muito ar, muito calor. Daí só roubou, fica bafo quente. André, André, você, pelo jeito, já leu os livros, né? Sim. Tá. E no caso, assim, o que eu entendi muito bem vendo os filmes, na verdade, assim, são os vermes que ajudam a fazer a essência, né? É isso? Exatamente. Tanto é que todos os 6 livros é justamente o pessoal tentando explicar porque da onde vem essa essência, né? Essa especiaria. Ele explica o seguinte, que os bichinhos, né, esses bichos gigantes, eles vêm de umas larvas que parecem um plâncton que nada dentro da areia. É. Daí ele vai encontrando ali uma fonte d'água, ele bebe aquela água, vira uma sanguessuga gigante e começa a metabolizar muito rápido a água. Começa assim a tomar muita água, começa a ficar e transforma essa água em calor e hidrogênio, que daí vai começar a dar um efeito estufa no planeta, que ele vira um deserto gigante. Uhum. E aquelas minhoquinhas de banho vão crescendo, crescendo, crescendo, virando gigante, e quando chega na parte gigante, ele começa a ter uma cauda, eles se tornam extremamente sensíveis à água. Sensíveis, sensíveis, se você jogar água neles, eles morrem. Basicamente, eles morrem, e o sangue que sai dali, ele é extraído e vira, tipo... Uma pedra de crack gigante. O pessoal, assim, enquanto chega perto de alguém, já começa a ter alucinação. Aí já pra mim começa a fazer sentido a parte do filme lá, que eles estavam no lugar dele começar a visualizar a menina. Você vê, era uma coisa que, assim, isso era tão simples de ter sido explicado e não foi passado. É que isso daí acaba sendo o segredo de toda a série de livros, porque todo mundo... sabe que Duna é muito importante ali, o planeta Arrakis é muito importante, porque é o único lugar onde tem essa especiaria, mas ninguém sabe exatamente o porquê dela. Todo mundo que estuda isso morre, ou é morto por ser uma super conspiração para impedir que as pessoas tenham acesso a isso. Tipo, bem, vamos parar de usar petróleo. Basicamente. A própria especiaria, acho que ela pode ser interpretada como uma alusão ao petróleo também, né? Andei vendo alguma coisa sobre isso. Mas eu, pra mim, assim, eu já imaginava que a especiaria seria usada como a própria especiaria foi no século XIV. É, que eu sei que a especiaria, ela tem um dos principais papéis dela são as viagens intergalácticas, né? mas e agora por que motivava as viagens de caravela, se não as especiarias que chegavam a custar mais que ouro? Então, o Frank Herbert, ele vai escrever Duna depois que ele começa a estudar muito, vai escrever um artigo para uma revista sobre a guerra do Irã e Iraque em 75 e a crise do petróleo. Ele começa a estudar lá a sociedade do Oriente Médio e começa a ter essas ideias. Então ele vai associar muito com o petróleo, associar também, ele vai chamar a especiaria por causa da especiaria usada no século XVII, no século XV, os efeitos de deixar o olho azul sobre azul, é o efeito ali do uso de entorpecente. Da guerra do ópio, né? Exatamente. E também, se a gente for ver, os Fremen é basicamente muçulmano, né? No meu entendimento. Eu também... Pra mim também parece bastante isso. É, o nome Fremen é justamente porque, como os povos do deserto, eles são povos livres. E no livro é até legal porque eles fazem uma brincadeira, porque a religião dos Fremen é chamada de Zen Sunismo. É a mistura do Zen Budismo com uma vertente mais interpretativa da religião islâmica. Caramba, nossa, eu realmente, eu tenho que ler esse, eu tenho que começar a ler o meu primeiro livro de Duna, porque tem tanta referência que nem o Felipe comentou, às vezes no filme não ficou tão claro, mas ali no livro dá a entender que você faz muito mais analogias, porque quando termina o segundo filme, até eu acho assim você fica extremamente pensativo em diversas questões, né, do contexto atual e tudo, e você faz essa analogia realmente em cima das especiarias, em cima de outras coisas, até sobre essa questão do líquido ali e tudo mais, né? E agora, falando um pouquinho aqui, agora colocar um pontinho de alerta, de spoiler aqui, mas eu queria comentar uma questão aqui do filme, né? Claro, eu acho que ainda vai ficar isso pro terceiro filme, ainda a gente vai... Nossa, acho que vai ter o terceiro? Terceiro, é o Circo de Duna, né? Vai se chamar Duna Parte 3, só que ele vai ser inspirado no segundo livro, que se chama O Messias de Duna. É o livro mais curto da saga. Quantos são os livros? Tem o Duna, o segundo é O Messias de Duna, o terceiro é Filhos de Duna, o quarto é O Imperador Deus Duna, o quinto é O Herege de Duna e o sexto é As Herdeiras de Duna. Então vão ter 18 filmes. É, boatos assim, três já foi confirmado. Acho que livros eles vão fazer série, alguma coisa assim. Não tá confirmado aí. Até me corrija aí, Gustavo, André, se eu estiver falando besteira, mas eu acho que o Villeneuve, ele até já deu entrevista falando sobre fazer o terceiro. Sim. E eu acho que a partir do segundo livro é que começa a virar loucuragem, né? Começa a vir uns conceitos mais crípticos, digamos assim, né? Já não vai ter uma linha reta mais pro público entender, digamos assim. Pelo menos foi o que eu entendi vendo os resumos aí na internet. É, foi isso que ele disse. Nesse terceiro filme, ele pretende encerrar essa parte, né? Aí, e a partir do terceiro livro, acho que ele não vai mais assumir a direção, a gente vai deixar pra outra pessoa, se alguém quiser investir. Mas é aquilo, né? Se o terceiro filme do Duna fazer 1 bilhão, com certeza acho que eles vão fazer. Embora, né? Vai quarto, quinto. Vai fazer igual. Não, o cara continua. Tá, não à toa, Velozes e Furiosos tá no 10 aí, né? Nossa senhora, pior é que. Jogos Mortais tá no 11 também, né? Mas o Duna dando Mortais é mais vivo que. Não dá conta daqui, pô. O Velozes e Furiosos não dá mais, cara. Desculpa quem gosta de Velozes e Furiosos. Não, tá. Sim, a questão é que o Velozes e Furiosos, ele achou o lugar dele no espaço, né? Esse que é o ponto. Porque, assim, cara, é raríssimo você ver alguém falando que, pô, vou ver Velozes e Furiosos nesse ano porque eu gosto, entendeu? É raríssimo, é um evento, assim... É por isso que eu vergonho de falar esse tipo de coisa, né? Não, cara, não é nem por isso. Porque eu vejo que, assim, quando alguém fala que foi ver Velozes e Furiosos, é pra ver é chacota, entendeu? É ver o absurdo. Galera, vai lá pra ver o quão absurdo vai ser o negócio. Não é nem por gostar, porque é mesmo. O quão longe eles vão conseguir na linha do absurdo. Eu vou me assentar um pouquinho. Eu preciso ir no banheiro. Claro. Mas, comentando aqui sobre a questão dos filmes do Duna, né, e os livros, ainda a gente, que nem você comentou, a gente não tem certo, a gente tem certo que vai ter mais um filme, mas será que vai ter certo? Você acredita que vai ter, a Duna vai ter, por exemplo, um universo igual tem Star Wars, com várias séries, tudo, o que, que você acha sobre isso, André? Olha, se for pegar bem ao pé da letra, fazer uma adaptação como o Villeneuve fez, e pegar os pontos principais, cara, se for pra pegar e fazer ali uma série, vai pegar uns temas muito polêmicos. Pegar uma coisa assim bem pesada. Porque os livros, né, a sequência dos livros falam de temas, assuntos assim muito muito, digamos, muito tabu na sociedade. Então, ali até o Messias, tranquilo. A partir do Messias, tem uma visão muito forte sobre questão de identidade, questão de gênero, questão de interpretação, questão sobre tabus tribais, questão sobre valorização da família, o que é família, o que não é família, traição, o que é lealdade a quem você gosta. Cara, e se pegar o Deus, o Imperador Deus, e fazer uma série, vai no mínimo umas 20 temporadas, porque o livro chato e longo e cansativo e explicativo que existe. Mas é importante porque ele aponta um monte de coisa que fica mal explicado nos primeiros livros, que o povo sempre tem essa coisa, tipo, ah, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do futuro, vai acontecer uma desgraça no futuro, eu tenho medo do futuro. Só que ele nunca fala qual que é esse dito medo. Daí só no finalzinho do terceiro livro que daí você tem uma ponta. Daí no quarto livro é comentado e no quinto livro, né, o Imperador Deus, que daí é explicado toda essa questão do medo e sobre, assim, os perigos de você ter um poder político, poder militar, poder econômico, poder religioso numa figura só. E é isso que é uma coisa que fica no filme, né? Ele acaba, no final do filme até acaba acontecendo uma situação lá. Acho que agora, o Felipe tá aí, Felipe? Opa, voltei. Aí. É da spoiler do filme, mas a gente acaba que a gente tem uma situação ali no final do filme que a gente vê uma evolução do Paul Atreides, né, durante os filmes, né? Você vê que ele era uma pessoa boazinha e tal. E no último filme o cara já tá chegando no assim... Cara, na real, assim, o que eu observo é que o Paul, não é que ele era uma pessoa boazinha. Ele era um filho de Duque. Então, ou seja, o cara cresceu, assim... Leite com pera. É, leite com pera. O cara, o contato dele com o mundo real era com os servos do pai, né? E aí eu gosto... No Príncipe em Nova York. É, mas... Entendeu? Esse é um negócio assim, tipo, o cara vê de outra realidade, de outro mundo. E aí, principalmente no parte 2, a gente vê a mudança dela acontecendo. Então ele começa ali, vira um guerreiro Fremen, né? Ele vai conquistando ali a confiança do povo. E aí agora, um spoiler gigantesco aí, agora quem não viu e quer ver, fecha os ouvidos. Nossa, é foda, ele é o convertido. Tá, aí é que tá, ele não é. Ele não é o prometido. O prometido não existe. O Lisan Al-Gaib, ele é uma profecia implantada. Ah, chorando na Rai. É. Então, assim, ele, o que ele é de verdade é o... Pera aí que agora vou ter que colar que eu não sei como pronuncia. O Isas Haradif. É, essa palavra aí. Eu vou confiar no seu... Saúde pra você. Esse que ele é de verdade. E aí é interessante que nesse momento ele assume o papel de... protagonista, digamos assim. É naquele momento onde eles estão naquele conselho de guerra dos Fremen, e ele já é um guerreiro respeitado ali entre o pessoal. E aí a galera deixa ele entrar e tal, e daí o cara fala assim, ah, não, se você quer falar, se você quer falar, você tem que matar o... Caramba, me fugiu o nome dele. Stilgar. Você tem que matar o Stilgar e pegar o lugar dele pra você ter o direito de fala. E ele olha pro senhor e fala, irmão, eu quero que se foda os costumes, cara, eu sou Lisan Al-Gaib, eu faço o que eu quiser. E aí ele... E você vê na fala dele, no porte da voz dele, que ali ele mudou. É outro personagem. O Heisenberg, ele também usa a voz. Ele usa voz. O poder, tipo, os rodar dele põe em terror em todo mundo. Exato, ali naquele momento ele assume então o posto de ser o cara. Pô, eu sou onipotente, eu sou onisciente. E é basicamente isso que acontece, né? Porque aí eu tô falando, tirando coisa do chapéu, é minha interpretação, né? Não li os livros. Mas o Paul Atreides, pra mim, ele vira basicamente um Deus Ex ali. Porque como é que você derrota um inimigo que prevê o futuro? É, tipo, ele consegue ver as ramificações das ações dele, do que pode dar certo e do que pode dar errado, né? Daí o meu entendimento é quando eu falo, pô, ele tem medo do futuro, é porque, cara, ele sabe que qualquer ação dele, por mais cautelosa que seja, por mais calculada, mais planejada, ele sabe que vai ter dano naquilo aí, né? Um dano que é irreversível e inevitável. Não é tipo igual aquele jogo da imitação lá, que eles pegaram, deixaram o pessoal morrer, para o pessoal não descobrir que eles tinham descoberto a forma do Enigma. Pois olha, esse aí eu vou ficar te vendo, que eu não tô lembrado mesmo. Não, tinha esse, o jogo da imitação, quando eles decodificaram a máquina nazista, né, de decodificação. Ah, tá, sim, eu não tava associando o nome com o filme. É, não, tanto que ele explica, né? Fala, pô, eu não posso, não pode, a gente não pode salvar eles, porque eles vão saber que a gente sabia, né? É, Aí vai meio friends ali. Mas ali, no caso dele, assim, é complicado falar, porque assim, quem sabia deles quem já sabia deles já sabia que ele poderia fazer isso. E quem não sabia, já sabia. vai. É, tipo, é uma bagunça, assim, porque é como eu falei, é muito. O Duna, ele é muita jogada política, né? Tem isso. Então, por exemplo, o Lizal Gaib, acho que a gente pode citar ele de exemplo, né? Que ele era uma profecia implantada que era para ser um ativo político Caraca, me deu um branco de novo, caraca. Bene Gesserit. Das Bene Gesserit, exatamente. E elas que implantaram lá sabendo que elas poderiam ter que usar, né? Em algum momento. Isso é aquelas mulheres, Isso, as freiras, digamos, ali. né? Bom, tem muita coisa para entender no filme mesmo. Do filme, não, do livro. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de a gente seguir para o momento capcioso? Mas já? É, e eu acho assim que o Villeneuve, ele escolheu os melhores atores assim para fazer esse filme, né? Porque você Ah, pega. não, pelo amor de Deus, Khal Escolheu, escolheu. Drogo. Cara. Pelo amor de Deus, Khal Drogo, hein? Ele tem que ter um carisma. Escolheu muito, cara. Sim, é. Ele pegou o Nossa, Amadei. o Artrades, meu Deus do céu. Cara, o Paul, pra mim, foi a melhor escolha que ele podia fazer, inclusive. Eu Porque, sei cara, que entra uma pedra ele no faz muito. Artrades. Então, mas é justamente esse o ponto. Porque ele começa sendo. Você olha pra cara dele tipo de menininho. E aí ele termina o Duna 2, você vê pela postura dele tipo, crescendo, entendeu? Você vê fisicamente a curva de Paul Atreides dele. O cara consegue entregar muito bem isso. Eu não vi isso. Tem certo? Eu vi o Harry Potter ao contrário. É que assim, toda a parte chata, toda a parte legal do 1, eles jogaram tudo pra parte 2. Então, assista o 2, você vai ver que, tipo, tem uma mudança ali muito radical comparado ao 1. Porque o 1 é só uma introdução pro 2, parte 2. É que assim, eu não consigo ver bom, lógico, eu sou cristão, acredito em Cristo, né? Mas assim, tipo, lá a gente tá falando de um prometido guerreiro. E assim, eu não consigo ver, ele sempre fica com aquela cara de bunda dele, é tipo o Jon Snow na série. Ele sempre tá com aquela cara de triste, eu acho que a qualquer momento ele vai sentar e vai chorar no chão. Eu acho que assim, eu não vi evolução assim, nossa, esse cara vai ser o salvador. Pra mim, eu não vi isso no filme. Ah, mas Que péssimo, péssimo, é péssimo. isso que a gente tá falando. Ele vira o Salvador, na verdade, em dois, né? Salvador que não existe, inclusive. Mas ele vai continuar com aquela cara de bunda dele? É isso que eu tô falando. Você vê fisicamente a mudança. Ele perde a cara de bunda, que você tá falando. É tipo, Bom. ele vira, ele, digamos, é como se ele virasse outra pessoa, entendeu? Quando ele assume a profecia, entre É aspas, tipo digamos. um Arthur Fleck lá no Coringa. Isso, seria mais ou menos isso. É, Não tem que ser antes de falar, né? o único personagem que eu acho que ficou um pouquinho vendido mesmo, nesse caso, foi a Zendaya, né? Não sei, e aí o André talvez possa me ajudar, mas eu acho que o papel dela, de Shani, no livro é completamente diferente do que ela faz no filme, né? Então, sobre a Shani, a descrição que é feito dela é muito parecida com a Zendaya. Sim, a descrição física, a descrição da aparência dela é muito parecida. E no livro, o papel da Shani é tipo, é a parte racional, a parte lutadora, enquanto que o Atreides fica pensando sobre, puxa, será que eu assumo ou não ser o super todo-poderoso? Será que eu vou assumir? Será que eu não vou? O que que vai acontecer? Enquanto isso, a Shani aquela que fala, ó, acorda, cara. Pega, dá um chacoalhão nele várias vezes no livro pra falar, ó, assume tua responsabilidade, cara. Para de ficar reclamando e cresça. Bom, é tipo Virou. como se fosse o Aragorn, né? Como se fosse o Aragorn. Exatamente. Bom, acho que a gente pode ir para um momento capcioso agora, né? Podemos ir, gente? Quem que Tranquilos? vai. Agora a pergunta é: quem que vai fazer a vinheta? Ó, Ariel. Já vai ter que eu vou ter que fazer de novo, né? A gente quer fazer de novo. Vai lá, Henrique, vai lá, Henrique. Eu quero ver a vinheta do rosto. Tá bom, então. Cara, mas tem que fazer igual o Gabriel? Dá pra fazer uma coisa. Ah, não. Faz a vinheta autoral. Bota a sua imaginação aí. Cara, já que eu não tenho. Como é que eu vou falar? Tem sim, tem. Imaginação tem sim. Ah, cara, troca agora você me pegou de surpresa. Como é que eu vou fazer uma pessoa diferente? Vamos lá, então. Momento capcioso. Não, de novo. Pô, já pensei o cara falando, ó. Oferecimento margarinas delícias. Eu ia falar com o Sean Flex, mas tudo bem. Não, vai lá, de novo. Senhoras e senhores, começa Ah, pelo agora. amor de Deus, a voz do Brasil? Não. Capicioso. Agora são 9 horas e 30 minutos. Já errei, já. São... Ah, enfim, vamos lá. O Mendonça tá perigoso! Acho que aí... Melhorou. Perfeito. Mas vamos lá, gente. Gente, a pergunta capciosa... Cara, não tem como fazer pergunta capciosa pra Duna de Stuart, tá? Culpa, não... Eu não consegui pensar numa coisa melhor, tá? Então aqui, se você estivesse em Duna, pudesse colocar um personagem de outro filme, é personagem de outro filme, nada de outro filme. Aí eu fiz opções aqui, né? Aí eu fiz o... Temos o Gollum, né, do Senhor dos Anéis. Vira o Torian Amalcom, lá do Jurassic Park. Pica-Pau, do desenho. O Indiana Jones, o Deadpool, o Capitão Jack Sparrow, né? E o Lilo Stitch. Não, Beetlejuice. Beetlejuice. O Exterminador do Futuro aí? É, pode ser também. Vamos botar o Exterminador do... eu pensei nessas opções aqui, mas... Você tá... Sim. Coloquei algumas opções aqui, né? Doutor Yamaha, o Gollum, Doutor Yamaha, Pica-Pau, Indiana Jones, Doutor Estrela. Eu vou colocar o Exterminador do Futuro também. Eu ia colocar, na verdade, o Steven Seagal, né? Acho que fica melhor. Eu já voto no Steven Seagal, inclusive. Eu queria ver o Steven Seagal no Duna. É, acho que vai ser mais interessante. O Steven Seagal, então tá. Por que que o Steven Seagal? O que você acha que o Steven Seagal ia acrescentar no filme, Giovanni? Cara, eu acho que o Steven Seagal na cena final lá, na luta de faca, ia fazer um ótimo trabalho, como já é... Já é a área dele, digamos assim, ele tem toda uma fisicalidade na luta, corpo a corpo, aquela mãozinha, ele batendo mão aberta, assim, dos outros, sabe? Pá, acho que ia ser muito... Aliás... Ia acrescentar muito. Aliás, pô, a Trade safadinho, né? Trocou ela no final do filme pela loira siliconada. Eu fiquei puto com isso. Falei, filha da puta, cara, o tipo do cara... A mulher acompanha, ele olhou aquela menina loirinha bonitinha e falou, é essa que eu quero. Foda-se, Zendê. Isso tá forma, né? É. Você não viu o primo rico lá? Eu não vi o primeiro, nem o milésimo. Seria seu último. Vou colocar mais um, vou colocar o Pablo Marçal aqui. Só de... Ah, não, eu mudo meu voto. Bota o Pablo Marçal. Viu? Quem é o Pablo Marçal, Giovanni? Pablo Marçal seria o Paul Atreides, inclusive. Por quê? O que você acha que o Pablo Marçal ia acrescentar, não? Pô, o Pablo Marçal, cara, ele... O Pablo Marçal, ele ia olhar pro Stilgar e ia falar, Stilgar, ele ia pegar, bater no botar a mão no ombro dele, Stilgar, cara, relaxa, cara, eu sei o que fazer. Ele já ia montar no verme de areia lá. Ia controlar o verme de areia só com a batida do coração, entendeu? Já ia saber mexer ele ali. Verdade. Ia já comandar, já ia arrumar a navezinha que não tá funcionando, já ia falar pro piloto, ó. Fica tranquilo, confio em você. Quando os caras estão invadindo o planeta lá. Então ele é a personificação de... O Pablo Marçal é o mais próximo de Paul Atreides no mundo real. É Deus. Que eu já vi Deus. Pablo Marçal seria o Paul Atreides e o Leto Atreides também. Alô? Ele seria o Asura Hai. Cara, e já adianta... Ele é Eru Ilúvatar. Ele é de tudo. E adianta aqui, ó. Quem não votar no Pablo Marçal tá votando errado. E aí, quem não votar no Pablo Marçal é o filho da puta. Vai ter o voto anulado. Vota no Pablo Marçal. E você, Gustavo? Na minha opção, eu ia votar no Arnold Schwarzenegger. Vou falar novamente. Então. As opções, se você olhar, poderia colocar um Deadpool aqui, tá? Só pra brincar com coisa séria ali. O voto anulado. Os únicos votos válidos são em Pablo Marçal. O Deadpool na terra dele sai bom também. Porque vai que ele leva um tiro, ele se regenera, tem aquela espada, cola dele. Então, numa guerra ali, o Deadpool ia ser minha primeira opção. E você, professor André, qual que você votaria? Olha, dentre as opções aí, Pablo Marçal, mas senti falta de duas grandes possibilidades aí. Andressa Urach para montar no minhocão e Fábio Sussão da especiaria. Mas Pablo Marçal mesmo. O cara, ele ia pegar e ensinar o Arcônia como governar, ensinar o Imperador a como perder guerra, ensinar um Power Trade a dominar tudo, e ensinar a Zendaya a ser uma Freeman e ensinar tudo. Inclusive, ia trazer o pai do Paul Atreides de volta, porque ele ia curar ele, fazer tudo. Você, Felipe, quem que você votaria? Ó, o deus dos deuses, né? Pica-pau. Pica-pau, hein? Ele, primeiro que ele ia acabar com os fechadores. Inclusive com o Pablo Marçal. É o deus de Sevilha. Cara, eu só não sei porque eu realmente fiquei pensando. Eu não sei porque que veio na minha cabeça isso, mas... Não, é normal quem tem borderline. É, TDAH bateu ali. Assim, no livro, eu fiquei olhando, mas por que eu escrevi o livro Stitch, cara? Mas... acho que deve ter alguma imagem aí perto de onde você tá, que você acabou associando. É, eu não sei, é porque eu aí, e achei que seria legal, mas eu acho que eu colocaria o Gollum, cara. O Gollum seria legal ali, acho que daria um ar de My Precious, né? Seria muito legal ter o Gollum lá, cara, no Duna, cara, acho que ficaria bacana e tal, né, e seria interessante ter essa combinação ali, tivesse um anel no que imagina se tivesse um anel no Duna, como é que seria? Ah, mas tem, né, pô. Mas outro tipo. Não, o anel de couro. Tem o anel do Duque, né? Duque, mas, bom, eu queria aquele anel, né, aquele bendito daquele anel que, da Terra-média, que fez a gente... O Henrique demonstrando aí, né? Ele quer o anel, tipo, acho que ele quer, né? Tá falando sobre outras coisas. Mas, obrigado aí pela participação. E hoje o Felipe hoje veio pra casar a causa aqui hoje. Ah, não, posso só fazer uma adenda aqui, ó? Eu sei que ele é nosso ouvinte, tá? Villeneuve, não escute, Fê, tudo que o Felipe falou ele tá errado, tá? Ele tá delirando. Ele tá delirando. Ninguém aqui compactua com as coisas que ele falou. Faça a Duna parte 3, tá certo? Faça a Duna parte 4. E todo mundo que fala que tá ruim tá errado. Exato. É tipo falar que o Zack Snyder tem que fazer um Army of the Dead 2. Ah, não, foi. Então, né? Aí pegou pesado. Mas, gente, obrigado pela participação aqui hoje, né? Foi muito bacana, muito legal. Eu fico muito feliz que vocês participaram. Nos encontraremos daqui a alguns dias, terça-feira, aí mais cedo, às 7:30 PM. Vamos ter um podcast sobre nutrição. Agora eu só esqueci o nome da nutricionista, deixa eu entrar aqui. Oh, vou... beleza. Tá convidada, só um segundo. Você vê que a equipe aqui é focada na alimentação saudável, né? Eu também. Tanto. Eu todo dia eu só penso em alimentação saudável. Comi 3 pizzas agora. Não, mas ó, pizza é feita de. A massa é feita de trigo. Trigo é uma planta, então, né? Exato. O que... Tomate é uma fruta, então, pô, é mais saudável ainda. E o leite vem da vaca, que é um deus na Índia. Eu tô comendo extrato de uma deidade, pô. Exato. Como é que isso vai fazer mal? Não tem como. Por isso que as tartarugas são tão foda. A teoria dela é fisiculturista, ela é bem bacana, uma pessoa incrível, vai estar aqui falando sobre nutrição. E nesse podcast, nosso querido Gabriel vai estar aqui com a gente também. Ele já falou que vai participar desse episódio aí. Giovanni também vai participar, Giovanni? Cara, esse vai ser meu último dia de volta de ônibus. Por quê, cara? Não, porque eu tô... Não, a gente tem que fazer um podcast sobre andar de ônibus. É. Cara, tá aí uma ideia, hein? Vou falar uma coisa. Eu queria interbar nos dois. Interbairros, cara, quem usou, quem frequentou Interbairros 2, é impossível o cara não ter uma história de bizarrice pra contar. Não, eu tenho 3 cabelos brancos aqui, antes dos 40 anos, por causa do Interbairros. Cara, eu tenho aqui, ó, de bate-pronto tem umas 4. Eu acho que é Interbairros. Foi meu primeiro beijo triplo. Mas também, e no domingo, às 8:30, no próximo, aí terça-feira a gente tem um podcast sobre nutrição, e no domingo nós temos um episódio especial, olha aí, ó, vai ser sobre festas de faculdade, na verdade, né? Eu sempre gosto de colocar... Pelo amor de Deus, hein? Você sabe a minha maior decepção na vida? Foi quando eu entrei pra faculdade, porque assim, eu sempre vi filme americano, pessoal, faculdade, festa... E não foi nada disso. A minha era no máximo umas festinhas ali que o pessoal pede 2 pizzas, aí conversa um pouco, vai todo mundo embora e fica reclamando do trabalho do professor. E eu achando que era tomar chopp direto do barril. Era tomar vai ter um americano do caralho. O cara esqueceu que na faculdade brasileira ninguém tem alma. Vai ser o pessoal de uma atlética. E também faz festas, mas eles vão falar, conversar com a gente, claro. É um episódio especial. Uma Atlética? Atlética é aquele pessoal que faz faculdade, jogos e tudo mais. Ai, papai! É, exatamente. Só que não pode falar isso no dia, né? Mas é exatamente isso. Que eu... Não pode falar isso no dia. Eles fazem trote? Porque assim, quando eu entrei na faculdade, ninguém fez trote. É que foi uma pessoa bem bacana e tal, e é uma ideia assim que eu queria. Um dia eu tava curioso pra saber como é que funcionava esse tipo de coisa, assim. Não que eu quisesse fazer parte, porque eu já passou a minha época de faculdade, mas legal, tudo. Apresentei a ideia, eles acharam legal, e como é faculdade, achei legal convidar eles, né? Eles vão, acho que vão ser 3 que vão estar aqui participando da Atlética. Fora! Como é que foi as festas da faculdade? Umas histórias legais, assim. Tem histórias. Eu sei como é que foram as histórias legais, né? A gente jogava um dado de 20, daí assim, não, você vai seguir pra esquerda ou pra direita? Não, não. Agora eu pego o saco e minha espada. Não, mas você pisou na armadilha, agora tava dois, um de 4 de dano. E além de quem que vai estar em todo episódio especial, né? Além do Link, é claro que vai estar aqui com a gente, sabe quem que vai estar, né, Giovanni? Cara, o nosso Coringa de especial, né? Sabe quem nosso é? Querido boneco. O Sr. André conhece. O que você acha do chupetinha, professor André? Personagem épico, né? Personagem épico aí, tem que... Sensacional. Literalmente ele veio aqui pra causar o caos. Ele acabou top, com o especial. Top 3 de bonecos do Brasil. Chupetinha. Eu vou fazer o Belo. Chupetinha. Eu acho que você é Belo, né? Mas é um geralmente é muito caro isso, hein? Vai estar aqui para fazer uma loucuragem aqui no próximo domingo às 8h30, né? O pessoal bem misturado e tal, vai ter muita história engraçada, né? Eu geralmente sou zoado nesses episódios, sofro bullying nesse tipo de episódio, né? Mas tudo bem. Mas, gente, eu agradeço de coração mesmo. Então, terça às 7h30, mais cedo, nutrição. E aí, o próximo domingo às 8h30 da noite aí, tempos de faculdade aí, participem, vai ser muito legal. Todos estão convidados aqui. O Gustavo também participe com a gente, hein, Gustavo? Vai ser divertido. Mas assim, é pra dar risada, né? Juntos e misturados, especial é assim mesmo, né? Mas, gente, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui, né? Não se esqueça de se inscrever aí nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Só os dedos. O filme do Lê é ruim. Aí, cara, meio pra cá, tira esse cara da chamada. Tira ele da chamada. Spotify, Deezer, Amazon Music, escutem a gente, escutem os outros episódios, gente. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.